Essa autenticidade do amor requer fidelidade e retidão em todas as relações matrimoniais. Deus, comenta São Tomás de Aquino, uniu às diversas funções da vida humana um prazer, uma satisfação. Esse prazer e essa satisfação são, por conseguinte, bons. Mas se o homem, invertendo a ordem das coisas, busca essa emoção como valor último, desprezando o bem e o fim a que deve estar ligada e ordenada, perverte-a e desnaturaliza-a, convertendo-a em pecado ou em ocasião de pecado. A castidade, não a simples continência, mas a afirmação decidida de uma vontade enamorada, é uma virtude que mantém a juventude do amor em qualquer estado de vida. Existe uma castidade dos que sentem despertar neles o desenvolvimento da puberdade, uma castidade dos que se preparam para se casarem, uma castidade dos que Deus chama ao celibato, uma castidade dos que foram escolhidos por Deus para viverem no matrimónio. Como não recordar aqui as palavras fortes e claras que a Vulgata conserva da recomendação que o arcanjo Rafael fez a Tobias antes de desposar Sara? O anjo admoestou-o deste modo: escuta-me, e mostrar-te-ei quem são aqueles contra quem o demónio pode prevalecer. São os que abraçam o matrimónio de tal modo que excluem Deus de si e da sua mente e se deixam arrastar pela paixão, como o cavalo e o mulo que carecem de entendimento. Sobre esses, o diabo tem poder. Não há amor claro, franco e alegre no matrimónio se não se vive essa virtude da castidade que respeita o mistério da sexualidade e o ordena à fecundidade e à entrega. Nunca falei de impureza e evitei sempre descer a casuísticas mórbidas e sem sentido. Mas de castidade e de pureza, da afirmação jubilosa do amor, falei muitíssimas vezes e devo continuar a falar. Pelo que respeita à castidade conjugal, asseguro aos esposos que não devem ter medo de manifestar o seu carinho. Pelo contrário, essa inclinação é a base da sua vida familiar. O que o Senhor lhes pede é que se respeitem mutuamente e que sejam mutuamente leais, que atuem com delicadeza, com naturalidade, com modéstia. Diz-lhes-ei também que as relações conjugais são dignas quando são prova de verdadeiro amor e, portanto, estão abertas à fecundidade, aos filhos. Secar as fontes da vida é um crime contra os dons que Deus concedeu à humanidade e uma manifestação de que é o egoísmo e não o amor o que inspira a conduta. Então, tudo se turba, porque os cônjuges acabam por se olharem como cúmplices e produzem-se entre eles disensões que, continuando nessa linha, são quase sempre insanáveis. Quando a castidade conjugal está presente no amor, a vida matrimonial é a expressão de uma conduta autêntica. Marido e mulher compreendem-se, sentem-se unidos. Quando o bem divino da sexualidade se perverte, destrói-se a intimidade e marido e mulher já não podem olhar-se nobremente cara a cara. Os esposos devem edificar a sua convivência sobre um carinho sincero e puro e sobre a alegria de ter trazido ao mundo os filhos que Deus lhes tenha dado a possibilidade de ter, sabendo, se for necessário, renunciar a comodidades pessoais e tendo fé na providência divina. Formar uma família numerosa, se tal for a vontade de Deus, é uma garantia de felicidade e de eficácia, embora afirmem outra coisa os defensores de um triste hedonismo.